Tentando nascer com a sua, tô aqui baratinado. Que se tu fosse tô aí parado na esquina. Não tô fazendo nascer com a sua, tô aqui esperando uma mina. Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Que se tô fazendo aí parado. Não tô fazendo nascer com a sua, tô aqui baratinado. Que se tô fazendo aí parado na esquina. Não tô fazendo nascer com a sua, tô aqui esperando uma mina. Quantos anos você tem? Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Que tô fazendo aí parado? Não tô fazendo nada, eu quase tô queimando baseado. Que tô fazendo aí parado na esquina? Não tô fazendo nada.